RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A partir de agora, na RCI, Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. Manhã RCI. Apresentação, Guilherme Wojciechowski. 8:04, hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Você está na RCI, Rede Comunicador Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, que na faixa de 1320 AM, com prefixo ZYJ351, transmite seu estúdio na Avenida das Cataratas, na Vila Holanda, em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Manhã RCI, seu espaço de informação local para Foz e região de fronteira. Manhã RCI, oferecimento Iguaçu Premium, realização Ótima Empreendimentos e Supermercado Consulter, o super amigão. Vamos falar de economia e o Consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje. Batata Mona Lisa, o quilo, 99 centavos. Tomate rasteiro, o quilo, 2,98. Banana caturra, o quilo, 2,89. Mamão formosa, o quilo, 2,99. Coco verde, a unidade, 1,99. Peito de frango com osso congelado, o quilo, 6,98. Fraldinha do diafragma congelado, o quilo, 19,90. E o Consulter não vende no atacado e a quantidade é limitada por clientes. O Consulter possui também seu crediário próprio. Com ele, você tem até 40 dias para pagar. É grátis e sem anuidade. Para maiores informações, ligue 3027-0308. Consulter, o super amigão. Itaipu. Energia que vem das águas. A força que ultrapassa fronteiras, aproxima pessoas, supera desafios. O esforço da nossa gente que constrói uma nova realidade. Cuidando de quem está do nosso lado. Com a responsabilidade de ser sustentável. A energia de dois países e milhões de lares, escrevendo um presente e futuro melhor para cada vez mais pessoas. Itaipu, o amanhã já começou. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu. 19º Balanço Existencial, de 13 a 15 de fevereiro. Evento online em 13 idiomas. Acesse balançoexistencial.com. Aí, Lia, essa é a chance de fechar para Balanço e ter um ano muito melhor. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.